jeitinho de falar, seu jeitinho de sorrir. O tempo foi passando, eu não consegui te esquecer. Onde quer que eu estiver, qualquer coisa que eu fizer, só pensava em você. Não tenho culpa desse amor acontecer. Querer ter, não conseguir, nem ao menos te